foi difícil encontrar uma maneira de sobreviver neste país muito louco, que é tão difícil conseguir algum. Precisa muita luta e ser persistente pra sobreviver nessa vida aqui. Caminhos loucos eu sei tive e andar pra mostrar o que sei, entrando em furadas que eu me compliquei, mas só descobri depois que eu entrei. Sair não foi fácil, estava muito escuro, mas não desisti de maneira alguma, não. A vida aqui não é fácil, as portas vão se abrir, você tem que acreditar. Não é tão fácil, sei que é difícil, mas não desista, temos um bom caminho a prosseguir. Siga em frente, seja valente, faça assim. Existe uma luz que se me conduz pra vida que sempre sonhei. Eu tive vários amigos, sim, que não tiveram a mesma sorte que eu tive, irmão. Num caminho quase sem volta, nas drogas, no crime, num mundo de ilusão. Passagem de ida é muito fácil conseguir, mas pra voltar precisa muita força, irmão. É melhor você pensar antes de entrar nessa estrada que é contramão. Pode acreditar, irmão, o futuro depende de você. Qual estrada vai trilhar, do que a sua vida você vai querer fazer? Se então fizer igual a mim, ou entra nessa pra tentar sair, ou vai me escutar e seguir sempre o bem. Essa estrada é contramão, você pode acreditar, ou siga em frente, boa sorte, irmão. Não é tão fácil, não. Sei que é difícil, mas não desista, temos um bom caminho a prosseguir. Siga em frente, seja valente, faça assim. Existe uma luz que se me conduz pra vida que sempre sonhei. Não é tão fácil, que sempre sonhei. Dificuldades sempre vamos ter. Problemas vamos enfrentar. Não podemos nos entregar. Nós somos mais fortes. Deus é a nossa luz e nos dá força. Seja forte e não desista. Não é tão fácil. Sempre sonhei.